Detetive Alfa Juliette, portão 4. Mike Yank, Mike, prossiga. Solicitou autorização para reporte da posição remota 12 para o fim de número 5. Autorizado, Mike Yank, Mike. Pushback, reboque, informe a terra. Autorizado, informe a terra. bom dia, boa noite, no meio. Salvador, voo 18 no meio. Pessoal de Salvador, voo 18 no meio. Salvador, voo 18 no meio. Salvador, voo 18 no meio. Salvador, boa noite no meio. Noite no meio, siga. Por gentileza, o controle está operando em que frequência? 120.8. A gente está fazendo várias chamadas lá, não está conseguindo. Tenta de novo. Mantenha a minha escuta e aguarde. Vou ficar aqui. Tá ok, estamos atingindo 150 já. 160 para 150. Chegada Mari? Chegada Mari e, se possível, vou na Torre de Duna. Na Mar aguarde. Ok, na Mar e atinge e mantém 150. 861, tráfego no terminal, desça via chegada a Mari, me escuta agora no 9 instruções. Ok, vai descer via chegada a Mari, na sua escuta, boa noite no meio. Good morning, Bravo, Bravo Alpha Tango. How are you, Bravo? Number 5, how are you? Bravo Alpha Tango, there is this flight to Hungary at 120. Boa noite, 96, na escuta do controle Salvador. Oito, nomeia na escuta. Agora chama no 208, por gentileza. Ok, 208, vai chamar, obrigado. Nomeia. Boa noite, nomeia, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado, QNH no 0 no 3. Ok, 63 e 2000, vai reportar no X-ray, igual no 8, nomeia. Tango, what apron are you? Apron 3 from the... Apron 3 from Becca. Okay, apron 3, stand by, exit clearance. One moment, please. I'll check your departure. Stand by. Porra, então a Mike é que Mike, parqueado, posição 5, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. 3520, agora helicóptero número 2. O 186, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, 186, obrigado, bom dia. Bom dia. Zero. Takeoff runway 10, after takeoff right turn, the departure will be Coral until Coral position, then fly Arubi, after Arubi, according flight plan rules. Salvador Control, frequency 120.80, squawk 5522.